homens se comportam tipo animais? Por que que os homens se comportam tipo irracionais? Pra que tanta guerra? Acredito no amor, acredito na esperança de um mundo sem dor. Por que que os homens se comportam tipo animais? Por que que os homens se comportam tipo irracionais? Pra que tanta guerra? Acredito no amor, acredito na esperança de um mundo sem dor. Coração de um poeta, são versos e rimas, desabafo na sua alma. Sopro de vida, inocência nas palavras, liberdade de expressão. Nasce a esperança como inspiração. Nasce uma flor no meio do lixão. O milagre pela fé não vai ser em vão. O refúgio tá em Deus, a procura de paz. Sem medo de lutar, nós seremos capazes. O verbo que ecoa, o grito de esperança. No centro do universo, o coração de uma criança. O ciclo de alegria, o mundo de cor. Liberdade pra sonhar, atuando em amor. Um sorriso estampado, tipo um retrato. Presente ou passado, testemunhos e relatos. Herói ou vilão, em quem acreditar. Eu quero é sonhar com direito a lutar. Por que que os homens se comportam tipo animais? Por que que os homens se comportam tipo irracionais? Pra que tanta guerra? Acredito no amor, acredito na esperança de um mundo sem dor. Por que que os homens se comportam tipo animais? Por que que os homens se comportam tipo irracionais? Pra que tanta guerra? Acredito no amor, acredito na esperança de um mundo sem dor. Um passo adiante quando trata de mudanças. Pessoas mais humanas em que haja esperança. Tentar evoluir diante do processo. Eis o manifesto, a procura do progresso. Pessoas racionais que visam o futuro. Acabar com a violência, o preto do luto. Amar o seu próximo em que haja confiança. No cotidiano se sentir em segurança. Esteja com Jesus, que ele é braço forte. Por amor a nós, ele enfrentou até a morte. O preço já foi pago quando tava lá na cruz. O custo foi bem caro, o prêmio foi Jesus. A vida é um teatro com direito à plateia. Escolha o lado certo, expondo suas ideias. Protagonista de uma cena onde o palco é a rua. Abram as cortinas, o show continua. Por que que os homens se comportam tipo animais? Por que que os homens se comportam tipo irracionais? Pra que tanta guerra? Acredito no amor, acredito na esperança de um mundo sem dor. Por que que os homens se comportam tipo animais? Por que que os homens se comportam tipo irracionais? Pra que tanta guerra? Acredito no amor, acredito na esperança de um mundo sem dor. Por que que os homens se comportam tipo animais? Por que que os homens se comportam tipo irracionais? Pra que